Ponta 3663 para o táxi 146 a bordo, 4 horas e meia, 4 horas e 6, alternando galeão. Táxi via Indial, ponto de espera, chame torre 286. Indial, ponto 286, lá no ponto de espera, 3663, obrigado. 35345 vai seguir o tanto. Isso mesmo, é o Uno. Após o trip ingressar, já pode seguir a retaguarda do trip para seguir o Uno. Ok, então. Espero que você puder usar para você que tem que passar, agradeço, tá? Afirmativo. Alô, Salvador, Chamele, Fresno 2, transmissão para 2390, informação mais. Afirmativo, ciente. Confirme apenas a matrícula que chamou pro a cópia. 63-12, acionado. Gente, aguarde um minuto, cópia. Agora. Estou firme? Um minuto, cópia. Trip 5345, pedi a gentileza para assim que o senhor ingressar na Índia, prosseguir a aeronave o mais próximo possível do TAM para liberar a passagem por chaneta, ok? 70 graus com 5 nós, bom dia. A linha decola, outra 3. Claro, bom dia, 5345, atrás do TAM, pode parar. 5345, após a rolagem do tráfego da TAM, ele mantém pista 10. Após a rolagem, ele mantém pista 10. Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Bate o Alfa 186, tá 3304. Boa. O Chalé 6312, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado em Recife 350, via Peruíque 58. Subida por Caracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5507 é o código, 198 é o controle. Chalé 3102 autorizado, subida 350, por Caracaju, primeira curva esquerda, transponder 5507, controle 198. Chalé 3102, despejamento correto, só para posicionar. Chalé 3102. Paulo Salvador, Azul 4299, posição 8, pushback, acionamento. 4299, quente, aguarde. Na escuta. 6, 080 graus com 59. Prato. Outro 299, puxa e aciona no 8, chama pra emitir táxi. Puxa e aciona em Palatáxi, outro 63 decolou 07, 119.84. 19.8, obrigado, senhor. Até a próxima. Até. 3663, contato radar subnível 340, direto da EL. Região 07, prossiga. Reporte final para pouso. Controle Salvador, é o TAN 3663, muito bom dia, está passando 030 agora para o 340, Nadael Leda. Contato radar 3663, suba o 340. Atenção 340, TAN 3663, pode ter possibilidade de voar Leda, dá presente? Autorizado. Parte de Alfa, ponto de espera, submitor 186. Baixo, Índia Alfa 18, 1862, é um bom dia, papai. 04, após a rolagem do tráfego da Trip, a Lima tem pista 10. Bateu no zero, Catar 304. Frequência livre. Salvador, Monte Santa 3302, informação mais. 3602, aciona identificação, desça para 2 mil pés, chegada a Mari. Ficou 2 mil autorizado na chegada a Mari. 5345, contato radar, suba ao nível 280, direto da EL. 280 da EL, 345. Salvador, bom dia. 3259, informação mais, nível 360, para a Curitiba. 3259, 1 minuto, cópia. Bom, quê? 1 minuto, cópia. Com 59. Iniciando. Sou 4299, posicionando zero próximo aqui. 4299, ali mantém pista 10. E mantendo zero, 4299. Decolou os 22, 119.8, controle. 19.8, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, cordial, bom dia. É o TAN 3304, cruzando 2000. 3304, bom dia. Contato radar, suba ao 360. Suba ao 360, pode voar gole, dá presente? Cumprindo a restrição do nível 100, está autorizado. Ok, restrito 100, direto gole. 888, bom dia, sua identificação, desça para 2000 pés, chegada na área. 888, desça para 2000 pés, chegada na área. Nove, tem livre decolagem da 10, o vento é de 090 graus com 5 nós. Confirme. Vente, aguarde transferência com a torre. Gol 982, desça para 3000 pés, chegada à mar e ajuste 1014. Um 3859, pronto para cópia. Afirmativo, 3859, está pronto para cópia. Autorizado Curitiba, 360, via Peruíque 58. Subida da El, Leda, Sagaz. Primeira curva à direita após a decolagem. 5521 é o código, 198 é o controle. Já 360 para Curitiba, via 358, saída da El, transição Leda, posse direto em Sagaz. A primeira curva será à direita, o transponder é 5521. E o controle 1198, o TAN 3859. 3859, cotejamento correto, deixa eu para posicionar. Saldo 2963, 124, táxi com 129 bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alternar Aracaju. 07, torre 18-6. 35345, chame Recife, 1251. 154, boa. Ponta 13. Autorizado, senhor preenche táxi. Chamarei, 5-2-1. Guardião 0607. Guardião 07, prossiga. Farol de Itapuã, intenção é pouso na cabeceira 17. Está autorizado a ingressar no circuito de tráfego da 17 pela direita. Vai curvar agora à esquerda, ingressar no circuito pela direita, reporte para girar a base. Gente. Controle igual no 888, pode ir lá, SAP? Autorizado. 888, pode ir de SAP, obrigado. Controle gol no 888. É, solicito provar um pouquinho mais à esquerda ainda para evitar a formação. 5 graus à esquerda de estátua. Privado. Privado, 888. Paulo Salvador, 7582. 58 para cópia. Guarulhos. 5891, não aguarde cópia Guarulhos. Guarda. De 11 a 7 vai chamar ali, falando na cabeceira para o pátio. Certo. 221 no Pago Taxi, com 2 a bordo, 4 de economia, alternando Salvador. Táxi autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame 286. De Alfa, 186, ponto de espera, 286. Pão 3304, chame Recife, 1251. Recife agora 251, boa. Corrijo, 3304, 1260 no setor. 260, obrigado. Até mais. Até mais. Autorizado, arremetida. Arremeteu agora aos 29. Vai manter o setor sul aguardando para curvar. Socorro remeteu aos 29, vai curvar agora à direita, fazer novo circuito de tráfego após para girar base da 97. Tenente Guardião. Vai passar fatal no 1000 pés, com decolagem curva à direita no axé, 0153 é o código, 198 é o controle. Trip 5221 na linha, mantém em pista 10. Oscar, cotejamento correto, me confirme, por favor, o PLB. Está no pátio 5, aceleramento taxa de decolagem 14186. Para puxa, aceleramento 3859, portão 5. 3259, autorizado, já aprendi de táxi. Gente, autorizado. Quebec Sierra, 1 minuto, cópia. Webjet 5891, pronto para cópia? Claro. Autorizado Guarulhos 340, via Peruíque 50. Subida da El, Leda, Bidev, primeira curva à direita após a decolagem. 5532 é o código, 198 é o controle. 02. Autorizado então para o Webjet 5821, nível 340, saída da EL, Leda de 10, meu Peruíche 50. Responde a 5532, 1198, decola da 10. Está pronto o feedback aqui na 7? Está no portão 7, 5891? Afirma. 5891, cotejamento correto, autorizado para o feedback e acionamento, chamarei em destaque. Chamaremos destaque, obrigado. Quilo Quebec Sierra, pronto para a cópia. De decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 4 nós. Decolagem. 22, para a subida. 6312, contato radar, subo 350. Contato 350, chama 6312, vários de amo. Autorizado. Sigão 6312. Azul 4299, chame Centro Recife 1251. 51 com Recife, bom dia. Quebec Sierra, pronto pro táxi? Está autorizado até a Papá, reporta para ingressão no 7. Meu Oscar vai seguir o Quebec Sierra, confirme. Vai seguir como número 2, a porta da Papá. Posição e aguarda, Quebec Serra. falando? Aguarde. Aguardando, obrigado. 33-119-8, controle. Senhor, confirme se ele pega a possibilidade de pega da restrição de receber de uma centena. Está liberado. É, de grato. 6602, livre pouso na 10. 080 graus com 4 nós. 08 com 4, livre pouso, 3609. 07, reporte pista livre. 04, Santana, Cantina. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, sobre torre 286. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 286, Santana, 386. Guarda. Na sua navegação está voando, Duna? 888, um pequeno desvio à direita, tem uma formação aqui embaixo de Duna. Sente. Chané 6250, voe ITAP e desça para 3 mil pés. Tá 3602 no solo 36, livre direito no 219. 219, eliminar, obrigado, legal. E Alfa como número 2, ponto de espera sobre torre 186. Atividade Alfa, seu ponto de espera 186. Obrigado. Solo, bom dia, Alfa, 3602, entrando. 3602, muito bom dia, prossiga via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante. O Chané 6311, pronto para a cópia. Afirmativo, pronto para a cópia, 6309. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Peruísque 50. Subida da El, Leda, Bidev. Primeira curva direita após a decolagem. 5535 é o código, 198 é o controle. Né 3 e 9, no cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Então 3602, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o México, 3602. 9 ali em decola sem parada. Afirmo. Autorizado alinhar e decolar pista 10, o vento é de 100 graus com 5 nós. Alinha e decola, pista 10, 4.541, 4.541, Duna. Certo. 2, desça para 2 mil pés, autorizado ILS. Descendo para 2, autorizado ILS, 1.982. Livre, Airbus alinhando para decolagem. 188. 5898 no ponto de espera da ONU. 58 não mantém o ponto de espera e aguarde. Mantém aguarde. Gol no 888, venta de 100 graus com meia dúzia de nós, tem livre pouso na 10. 888, pode autorizar, pista na 0. .8859 decolou aos 39-119-8, controle. 119-8, obrigado. .8859-4, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, .8859-4. Controle 3859, bom dia. Dia. Controle 3859, bom dia. 3859, contato radar, Suborno 360. 360, quando possível, dial. Autorizado. Obrigado. Foro 92, final, baixada e trabalho de proteção. 18.6. Obrigado. 30 segundos para copiar. Oi, Salvador, bom dia, eu vou 1982, final, baixou e travou essa pista. 1982, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. Cidadão, queria que você pode tomar a formação. Ciente. Certo, após a decolagem, curva esquerda no corredor forte, 0136 é o código, 198 é o controle. No 982 tem livre pouso na 10, o vento é de 1.20 graus com 7 nós. Acionamento táxi de decolagem com a torre 18.6. No 982 Gagol tem livre pouso na 10, o vento é de 1.20 graus com 7 nós. Livre pouso, por 982. Web 5811, após o tráfego na final, a linha mantém pista 10. Após a passagem, a linha mantém 5811. Ciente, 6250.